Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje mais uma festa que nos é particularmente querida, a festa da Sagrada Família de Nazaré. E deste modo prosseguimos a oitava de Natal com a contemplação do nascimento de Jesus e da sua infância, junto de Nossa Senhora e São José. O facto de Jesus ter querido nascer no seio de uma família e seguir com a sua vida o percurso habitual das pessoas desta terra é para nós um grande consolo que nos confirma o caráter potencialmente santificador da vida normal. Como muito bem explicou São José Maria, Jesus, vivendo e crescendo com o mundo de nós, revela-nos que a existência humana, a vida corrente e ordinária, tem um sentido divino. O Evangelho de hoje narra-nos um episódio da vida familiar da Sagrada Família. Todas as famílias guardam recordações de momentos relevantes. Neste caso, trata-se de um episódio que sucedeu quando Jesus tinha 12 anos. Todos conhecem os pormenores, mas eu gostaria de me centrar brevemente em dois aspectos que reforçam a importância da vida de família pela que Jesus optou viver. Aparentemente, a resposta de Jesus à Nossa Senhora, porque me procurava e não sabia que devia estar na casa do meu pai, pode parecer uma atitude de rebeldia. E, sinceramente, não me parece que seja nada disso. É uma resposta misteriosa, sem dúvida. E assim o entendeu Nossa Senhora. Uma resposta cuja compreensão requer tempo para ser entendida. Bento XVI fez notar, nalguma ocasião, que as palavras de Jesus são maiores do que a nossa razão. E às vezes todos temos tendência a manipulá-las e a reduzi-las para as fazer entrar na nossa medida. Nossa Senhora, pelo contrário, como verdadeira crente, respeita a grandeza das palavras do seu Filho e sabe que elas superam, de momento, aquilo que ela pode compreender. Limita-se a meditá-las no seu coração. Vários autores espirituais fazem um paralelismo entre o encontro de Jesus no templo, ao terceiro dia, com a ressurreição, quando a sua mãe e os apóstolos, sua mãe segundo a tradição, e os apóstolos e as santas mulheres se encontram com Jesus ao terceiro dia, depois da sua morte. Talvez possamos considerar, sendo assim as coisas, vendo esse paralelismo, aqueles dias de ausência ansiosa em que Nossa Senhora e São José procuravam Jesus, acabando por encontrá-lo no templo, a podem ter inspirado para esperar com fé o encontro ao terceiro dia, como tinha sido anunciado pelo próprio Jesus. E com esta breve consideração, eu queria que tirássemos a primeira lição para este dia. A vida familiar, com as suas peripécias e lições, é o habitat normal que nos prepara para a nossa missão nesta terra. Podemos afirmar que, na sua providência, Deus conta com os anos passados em família, com suas histórias, os seus relacionamentos, as suas circunstâncias, para que um dia possamos responder e viver de acordo com a vocação a que o Senhor nos chamar. Nesse sentido, uma das missões dos pais é preparar os filhos para responderem sempre ao que Deus lhes peça. Bastaria esta consideração para viver com alegria o dia-a-dia, pensando que o Senhor, através das jornadas que se sucedem de modo cadenciado e também através das penas e alegrias familiares um pouco mais extraordinárias, Deus vai preparando os filhos para a sua missão nesta terra. E os pais não deixam de ensinar aos seus filhos que devem contribuir para a redenção e que é essencial que não limitem o seu futuro a um mero horizonte humano, onde Deus aparece apenas como uma decoração piedosa. Não basta que pensem no futuro profissional ou no sítio onde vão viver, ou nos hobbies que querem desenvolver, tudo isso é ótimo e são, mas deve estar inserido num plano mais vasto, no desígnio que Deus tem para eles, se assim quiserem responder. A vida familiar, repito, muitas vezes dá-nos os dados essenciais para podermos entender o que o Senhor pode querer de nós e também como é que vamos desenvolver e cumprir essa missão. Outra grande lição prende-se com as próprias palavras de Jesus. Parecem, como dizia ao início, uma declaração da sua independência frente aos pais, mas logo a seguir diz-se que Jesus regressou com os pais, com Nosso Senhor São José para Nazaré, e era-lhes submisso e, portanto, obedecia a tudo o que lhe diziam. Estas palavras seriam suficientes para reinterpretar de uma forma equilibrada as que líamos na carta de São Paulo aos Colossenses: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. A submissão em si mesma não é nada negativo. Jesus foi submisso a Nossa Senhora São José e a Deus. Como, aliás, no início da carta aos Efésios, onde São Paulo se refere, utiliza a mesma expressão, começa por dizer que todos devemos ser submissos no temor de Cristo. Estamos submissos uns aos outros, todos temos que obedecer uns aos outros, de alguma maneira. Por isso, a submissão em si mesma, não revela nada de negativo. Mas, mais curioso ainda, é a resposta de Jesus: não sabias que devia estar na casa do meu pai? E Jesus estava na casa do pai não apenas quando estava no templo, mas, em certo sentido, sempre. Sempre estava a fazer o que o pai lhe pedia. Eu faço sempre o que é do seu agrado. Por isso, se é verdade que Jesus ficou aquele tempo, aquele dia, no templo, a falar com os doutores, no resto dos dias, dos meses e dos anos, estava em Nazaré, submisso a Nossa Senhora e São José. E ele podia dizer que estava sempre na casa do Pai. E assim, a submissão a Nossa Senhora e São José é a forma de obedecer ao Pai. Em certo sentido, o episódio do menino aparejado no templo reforça a autoridade de Maria e de José de uma maneira inacreditável. É como dizer-lhes: vocês, aqui na Terra, representam a vontade do Pai para mim. Pelo menos em muitos dos aspectos da vida. Por isso, queridos filhos, obedeçam sempre aos vossos pais, a não ser que os pais mandassem alguma coisa contra a lei de Deus, que não é o habitual, mas obedeçam sempre aos vossos pais, sabendo que assim agradam a Deus. E os pais não devem ter medo de mandar, ou de aconselhar, ou de proibir, pensando no bem dos filhos. Deus conta com a autoridade dos pais, que têm graça de Estado, se forem minimamente rezadores, para formar os seus filhos. Confiem-nos a Nossa Senhora e a São José, e sobretudo a Jesus. Com estas breves lições da vida da Sagrada Família, prosseguimos a Santa Missa, também com a secreta convicção de que, de modo misterioso, Nossa Senhora e São José, que nunca se separaram do seu filho, estarão aqui conosco na nossa oração, que queremos que seja uma oração de todas as famílias. Assim seja.